Music Studio! Portal do Arrocha. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todo pela janela, me disse pra entender, encarar numa boa. Como é que o meu coração fosse feito de aço? Pediu pra esquecer os beijos, esse abraço, e pra machucar ainda brigou comigo. Vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se existe aqui comigo tudo dela, eu cansei. O que é que eu vou fazer pra continuar minha vida assim? Amor que morreu dentro dela ainda existe em mim. Márcio Novaes, simplesmente um boizinho. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todo pela janela, me disse pra entender, encarar numa boa. Como é que o meu coração fosse feito de aço? Pediu pra esquecer os beijos, esse abraço, e pra machucar ainda brigou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu número vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se existe aqui comigo tudo dela, eu cansei. O que é que eu vou fazer pra continuar minha vida assim? Se o amor que morreu dentro dela ainda existe em mim, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei?